O artigo é 288, formação de rap consciente, consciência humana, MRF, junto e misturado em uma só massa cefálica. Como pode, não aceito, não posso acreditar que o mestre desvantaja pau covarde da patifaria. América Latina, se mobiliza, os monstros aqui agora vão partir pra cima. Al-Qaeda brasileira, o povo trabalhador que tem a mente blindada contra o ditador de várias faces. Fogo posta a bandeira que é um demônio como o seu líder. Até o mais leigo não aprova e manda o seu revide. O elo da corrente aqui tá fechado, os pensamentos são os mesmos, paredão tá formado. Um brasileiro que atravessa a fronteira com certeza vai ser rajado, mas 500 americanos atravessam e fazem sua moda, carai. Fizeram daqui o sítio da América do Norte, amaldiçoaram nossa terra com interesse só pra sua corte. Nossos recursos não podem ser explorados, pois suas intenções vão nos deixar atrasado. O anticristo manipula, deixa os países submissos, a mídia como uma puta chupa o ovo, parece que se orgulham disso. A minoria rica clama como seu salvador, somos excluídos para o nada, nosso exército a seu dispor. Sinal de alerta no bagulho, atenção a mil. O tirano, o ditador, tá de peão no Brasil. Malandrão do globo, tomador de petróleo, tem satélite virado pras favelas de zóio. Em choque com Bin Laden, vejam o que fazem. Arrastam todo o povo, de tudo são capazes. Judas traidor da humanidade, César opressor, rei da pilantragem. Mirage no céu, escolta tecnológica, bateria antiaérea protegendo a sua corda. Troféuzão em grande estilo, não brinca com a sorte. Sabe os milhões que almejam sua morte, qual a tanta prepotência e arrogância em excesso. Em Guantánamo mata e humilha sem processo. Viola leis, direitos, a besta do apocalipse, que logo mais terá seu fim, cima do erro que persiste. O faraó dos tempos modernos, no fogo eterno queimará no inferno. Tirando o opressor, a besta do apocalipse, que com certeza terá sua hora e seu fim será bem triste. Com a caneta matar milhões sem sair da casa maldita, que mal olha pelo seu povo, mas sim pela sua própria vida. Interesses pessoais, puxa o bonde da guerra. Tem milhares de bombas, monstros prontos pra acabar com a terra. Uma das pragas ser libertado ao toque da primeira trombeta. Lúcifer, disfarçado de George Bush, Zé Buceta. Ídolo de nazistas, anticristo, lixo humano. Em cima da pobreza de vários, seu império vai prosperando. Mas o rei que rege aqui tem um instrumento a ser usado. MRF, consciência humana, lado a lado. 200, filha da puta, 8, tubarão. Guerrilheiro no meio da selva de pedra, na guerra observa a hipocrisia do mundo. Tiros de metralhadora de fundo, no mundo covarde, na atrocidade, quem é de verdade prossegue na pista. O mundo é traiçoeiro, o mundo é terrorista. Abismo lógico, sistema tóxico, criminológico, tema. Na guerrilha é nós na fita, sem problema, não te devo nada. Quero que se foda, se os playboy já não me curte. Aqui ninguém faz parte do bonde de George Bush. Osama, inflama o coração do Yankee, derrubando as torres. Vermelho e amarelo são as cores da destruição, enforcamento para um anticristo iraquiano. Roubaram petróleo na conta dos gringos, o dinheiro acumulando. Eu sei que já não dá mais pra falar de amor, de paz, no mundo tenebroso onde a esperança jaz. Vejo uma chama de vingança reluzente, no peito a revolta e no bolso vários pentes. Inconscientemente, não vou quebrar nossa corrente. Aqui quem liga é só mais um sobrevivente. Os guerrilheiros de verdade não tem medo da morte. Saúde e dinheiro pros parceiros, truta forte, pois a corrente é forte, leal na disciplina. Os vagabundos de verdade viaja nessa rima. George Bush assassinou Saddam em choque com Osama. Salve DRR, consciência humana. Não tenho tempo pra esticar o chiclete. Me orgulho pra caralho de ser MRF. Que o justo nos dê forças pra guerrilha prosseguir. Deus ilumine o parceiro WG.